dói e passa, mas dói aqui. Só que o meu coração me diz que não foi o fim. Nossas memórias eu guardei enfim, e ao lado de Deus está. Então espera por mim, então espera por mim. Hoje eu acordei com saudade de você. A lágrima caiu mesmo sem eu perceber. Já prometi pra mim mesmo, disse que não ia chorar. A cada dia que passa, sei que pior vai ficar. Sofro a cada segundo e sei que não vai voltar. Tem certas coisas na vida que não tem como entender. O que restou foi saudade, só saudade de você. Até as estrelas do céu me faz lembrar de você. Deus sabe o que eu tô sentindo e pode me consolar. Depois da tempestade, sei que o sol vai brilhar. Olho pro céu, meu conforto, sei que lá você está. Sei que também um dia nós vamos nos encontrar. Lembro de cada momento, momentos eternizados. Lembro do teu sorriso, lembro do teu olhar. Pode o tempo passar, mesmo que o sol não brilhar. No coração e na mente pra sempre você está. Mesmo de longe o que sinto nunca não vai acabar. E o que restou foi saudade e nada pode se dar. Que vai passar, mas dói aqui. Só que o meu coração me diz que não foi o fim. Nossas memórias eu guardei enfim, e ao lado de Deus estás. Então espera por mim, então espera por mim. Só que o meu coração me diz que não foi o fim. Nossas memórias eu guardei enfim, e ao lado de Deus estás. Então espera por mim, então espera por mim.